Ô, Cleison, eu mandei você buscar a Annalise 4 horas. Não me interessa o que você está fazendo, não me interessa o seu imprevisto, me interessa o que você faz. Você tem que ter compromisso. Não é possível que nem agora você vai aprender a ser pai.